do tempo. Bora, Wagner, confecções Tobias Barreto. Fica comigo, meu mel. Tiro a Deus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim, e fazer de tantas coisas sem ter você. Pedaço bom de mim, eu, meu, não diga adeus. Eu tenho tanto medo e fica sem o teu amor e pra sempre. Eu enlouqueço de ver.